vou tomar cerveja e dar uma zaradinha, vou beijar na boca e dançar com a gatinha. Na pisada, na pisada, na pisada do moleque, é nesse swing que todo mundo mexe. Na pisada, só na pisada, na pisada do moleque, é nesse swing que todo mundo mexe. É bola, é bola, é bola, mulherada, é que eu tô chegando, não é pra ficar parada. É bola, é bola, é bola, mulherada, que eu tô chegando pra cair nessa balada. A mulher, a mulher, que barulho é esse que todo mundo mexe. A mulher, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, piriguete. Que barulho é esse que todo mundo mexe? A mulher, a mulher, quebra, quebra, quebra, quebra, piriguete. E é isso. Mas o clipe agora dele que é sucesso, a mulher. Olha aqui, hoje eu vou beber, eu vou curtir, vou barrigar. Aí na grandaça, tem hora pra voltar. Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha. Vou beijar na boca, dançar com a gatinha. Na pisada, na pisada, na pisada do moleque, esse swing, todo mundo mexe. Na pisada, na pisada, na pisada do moleque, esse swing, todo mundo mexe. É bola, é bola, é bola, mulherada, é que eu tô chegando, não é pra ficar parada. É bola, é bola, bola, mulherada, eu tô chegando pra cair nessa balada. A mulher, a mulher, barulho é esse, todo mundo mexe. A mulher, a mulher, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, piriguete. A mulher, barulho é esse. A mulher, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, piriguete. Opa, Rosé! Valdir Gravações, Ciro CDs, Ricardo Gravações, LS CDs, Frosse Gravações, gravando muito ao vivo, Sobrado, na minha Paraíba. Eita, forrazão!